também na honra para Oliveira do Hospital receber pela primeira vez esta segunda fase do 11º Concurso Nacional de Leitura 2016-2017. Espero que estejam todos a ter um dia muito feliz e produtivo, porque para nós, que somos um município onde a hospitalidade, não sejamos nós Oliveira do Hospital, é uma das nossas principais imagens de marca, e é muito gratificante estarmos aqui todos juntos e partilhar convosco a nossa, que é hoje vossa, cidade. Oliveira do Hospital, através da sua rede de bibliotecas, é também um município que tem tido grandes preocupações em promover os hábitos de leitura junto dos seus munícipes, desde a infância até à população sénior. Ainda recentemente, as nossas bibliotecas públicas municipais iniciaram no terreno o projeto Viver a Ler Mais, que tem envolvido centenas de idosos que são utentes das nossas instituições particulares de solidariedade social, proporcionando-lhes assim acesso mais facilitado ao livro e à leitura, e eu acrescento, à felicidade, à experiência, a novas vivências. Trata-se de um projeto em que a biblioteca se desloca mensalmente às instituições de idosos, onde dinamiza atividades de animação da leitura e deixa livros, revistas e jornais que podem ser requisitados pelos idosos e colaboradores da instituição. Somos também um município com uma grande produção literária, felizmente, talento abunda e capacidade editorial também. Temos uma grande produção literária e anualmente realizamos uma feira do livro e apoiamos a edição de vários livros de autores conseguidos que, sem esse apoio, dificilmente conseguiriam transformar esse sonho em realidade. E hoje temos uma biblioteca de autores locais, que é, de facto, uma bonita realidade.